É provável que nunca possamos estar certos. E se nunca podemos estar certos, seria bem melhor que pudéssemos, de tempos em tempos, mudar a nossa maneira de estar errados. Não sei por que tanta indecisão, contradição, perguntas sem respostas, bifurcação que te atravessa em labirinto, exclamação de gritos infinito, no vale dos indecisos perdidos. Tantos caminhos em procissão, é ilusão, sem velas na escuridão, passo após a traição. Vi muitos que tombaram e não se levantaram, não é bonito, mas exemplo pros que estagnaram, congelados no meio termo. Fontes que jorram duas águas, sede não mata, sem o cordeiro. Vi muito se enganar por 30, trombou o diabo, a morte trinca. Vai brinca, pensa que a vida é infinita, nada pra te turbiar, pra qual lado você vai pular. Desce do muro, burro na dúvida, o mal pode te arrastar. Comigo não, tô no deserto, pé descalço, piso na areia, resistindo assolações, assombrações me arrodeiam. Não me tormenta, é sem perigo, não me toca, eu sou ungido, revestido pelo sangue do Espírito vivo. Mas eu não sabia, não se pode saber tudo. Mesmo que creio saber, tem horas em que não creio. Constrangimentos, lamentos, viver sem ter razão. Pelas aberrações no mundo, sorri na ficção. Pelejas, almejas, consumismo doentio. Se acomoda com os podres, forcas, curto pavio. Direcionado ao futuro incerto, a se topar sem palavras, sem conduta. A se apresentar, pode estar certo com as respostas, mas as perguntas vêm de onde? Se esconde, os conde te acha só pelo nome. Olhares de grau, sem proteção, privacidade, sujeito a ser preso no mundo cheio de grades. O ar que respiramos ameaça a ter dono, sem protestos. Acorda desse profundo sono, dialeto profético, verídica visão, pra descruzar os braços e acreditar na redenção. Pipit, habitante de um planeta suicida, que por sucesso temporário pro mal entrega a vida que é sofrida, desajeitada, manipulada por políticos que na prática não é nada. Toma um choque quando a verdade manifesta, palavra toma vida, é como um tiro na testa. Eu vim para experimentar a dúvida e a contradição, e aprendi que é preciso idolatrar a dúvida. Conhecimentos retalhados não passam de flashes de memória. Ser humano rejeita a verdade, prefere incerteza que os incomode. A falta de fé parando na mente, o subconsciente entrando em conflito. Até o mais crente nessas horas se sente o mais íntimo. Adormecido na mansidão, se afoga no próprio ódio. Incredulidade rapidamente invade o psicológico. Lutar por alforria e morrer na liberdade. Sorri com a mentira e chora com a verdade. Assim segue a vida medíocre do ser que se diz evoluído, pensando estar colhendo flores, mas só se fere com os espinhos, é quente. Somente 1% vai reinar com aquele que acabará com as guerras. Restante da porcentagem colherá no inferno que plantaram na terra. Alienação, enganação, manipulação, agnosticismo. A incerteza é o citotec pro aborto do raciocínio. É como se fosse um labirinto, vários caminhos, não se encontra saída. É o stop na caminhada, é o retrocesso na vida. É não conseguir ver, não conseguir crer, não discernir a verdade. É o paraquedas que na queda livre acionado não abre. Lúcifer, Deus, Deus ou Lúcifer, escolha o seu lado. A incerteza fará com que muitos sejam regurgitados. Como ladrão na noite ele virá para buscar os selados. É caminho largo ou vereda estreita, não existe atalho. Onde está o interruptor? Ligue a tomada. Vejam, a tecnologia é a resposta. Mas qual era a mesma pergunta?